Aí decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 09 nós. Ali decola pistão no zero, azul 4463. Suficiente, reporte farol de Itapuã. Vou botar na farol de Itapuã, tá, mas agora. É 62-13, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288-135-3, Proxalé, 62-13, boa tarde. Boa tarde, bom voo. É. Guardião 01 na escuta? Confirme a altitude? Estando aqui, 320. November Oscar Whisky no solo aos 27, confirmando o estacionamento na base. Autorizado backtrack, retorno via Taxi Romeo até a base. November Oscar Whisky. Papapá, Mike Romeo Vitor, sub mantenha nível 210. Restrito 210, inicialmente Vitor. Gol 1790, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 125.45. Boa tarde. Bom voo. Voo 1250, boa tarde, autorizado a linha e manter, cabeceirão no zero. A linha mantém no zero, voo 1250. Azul 4463, decolado os 29, controle 120.80, tem um bom voo. 2080, grato, 4463. Presidente, November Oscar Whisky, boa tarde. Azul 4463. Azul 4463, conta roda na decolagem, via saída Coral no Bravo, submantenha nível de voo 160. Coral 1 no Bravo, nível 160, 4463. Voo 1250, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 079. Livre decolagem pistão no zero, voo 1250. Papá, Mike Romeu Vitor, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, muito grato, excelente serviço, até a próxima. Igualmente, bom voo. Hotel Romeu, que está próximo do farol de Itapuã. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, para cruzamento do campo, chame 2 Salvador, frequência 118.95. Vai chamar Torre Hotel Romeu Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, o ajuste 1-0-1-6 da presidente autorizada do Pro Nordeste. Reporte para cruzamento, eixo 1-0-2-8. Tá com o Pro Nordeste, que apontará para cruzamento do eixo 1-0, Hotel Romeo Golf. Reportar essa porra, 08, obrigado, boa tarde. Controle ao voo 1250, decola, boa tarde. Voo 1250, boa tarde, contato rodando a decolagem, via saída Pucca, sub e mantém nível de voo 350. 350, não precisa da Pucca, voo 1250. Salvador, 34, 37, pode estar na pronta. 4-3-7, autorizado, Daniel, mantém, que estão no 0. 0, ali, mantém, 3-4-3-7. Autorizado, Hotel Romeo Golf, cruza o eixo da 1-0, após o da 1-7. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, afirma. Autorizado, então, inicialmente, o cruzamento da final da 1-0, cruze para Lauro de Freitas. A partir da cabeceira 1-7, sem interferência com o eixo de decolagem da pista 1-0. Ele vai cruzar o eixo da 1-0, 1-7, não interfere com o eixo da 1-0 para sobrevoar Lauro de Freitas, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, prossiga para o setor de sobrevoo, reporte para regresso. Reportará para regresso, Hotel Romeo Golf. Passo 37, decolado aos 34, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. Graças, bom trabalho, 34, bom controle, 34, 37. 3437.500 na Arbor 1, Elefa. 3437, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submantém a nível de voo 360. Roda 360, 3437. Velocidade de válvula da direita para o Diago, 3437. Tem inicialmente o perfil TAM 3437, aguarde. Aguarde. Torre Salvador, Guardião 01, em Itapuã. Guardião 01 para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 495, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01, em Itapuã. Guardião 01, confirma intenção. Pouso no Pátio do Brasil. Tente da presente autorizado prosseguir direto parte do GRAE, não há tráfego a reportar, o ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio, direto parte do GRAE, Guardião 01. 250, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.45, 1.250. Meu Golf, repasse na curta final em Rimar, para informação, um helicóptero esquilo, prosseguindo direto para o pátio 4, hangar próximo ao pátio 4, sem interferência. O vento 170 graus, 09 nós, até o meu Golf. Crescente da aeronave, reportará o solo da Rimar controlado, até o meu Golf. Instalador Guardião 01 na final. Guardião 01, reporte no solo controlado, vento 170 graus, 09 nós. 170.09, reportará no solo controlado, Guardião 01. Guardião 01, no solo aos 38, frequência livre. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, reporte no solo controlado da Enrimar, vento em Salvador 140 graus, 06 nós. Reportará solo controlado, até o negócio. Alfa Romeo Hotel Romeo Golf, solo aos 40, frequência livre. Livre, bom. Passão Lima. Passão 3204, via chegada a Bomédio 1, desça para o nível de voo 970, ajuste na 096. Ok, via chegada, desce ao 970, até o 3804. Desça para o nível de voo 080. 080, Tantra, 0804. São 3437, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Grata, Tantra, 3437. Controle azul 4433. Consiga. Você está controlando para a posição de 1 hora, a 2.000 pés acima em descida. Azul 4463, tráfego 2 horas, 16 milhas, rumo nordeste, passa nível de voo 978 para 080, é voo 320. Ok, gente, tráfego. Azul 4463, serviço radar encerrado, 61 milhas, sudoeste do VR Salvador, mantém o nível de voo 960, está no centro Coesão, chame o controle em Delta, frequência no 20.1. 201, graças, bom dia, 4463. São 3804, autorizado direto e TAP. Obrigado, TAP. São 3804, autorizado descer para o nível de voo 050. 050, TAP 3804. autoriza para 2.000 pés sem restrições, a destino 0 no meia. Autorizado, final do procedimento ILS X-Way da Pistona 0, reporte estabilizado. 0 no meia, autorizado final do X-Ray, reportará estável, descendo para 2.000 pés, 3804. Golf uniforme autorizado, cruzamento pista 97, prossiga Quebec, Mike na Lima, chame o solo em 121 decimal 9. 3204, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, uma boa, 3204. Composto. Torre Salvador, 3804, final da 10. 3804, avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 089. Avistado, pouso, pista 10, 3804. São 3804 no solo 57, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador no 21.9. Lembrando, na Fox 219, tem 3804. Azul 2771 no contato radar, 66 milhas, sudoeste do VOS Salvador, foi Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 no reporte para descida. Ajuste na 0 no 6. Bomed 1 vai tomar para o ideal, azul 2771. Confirmo o controle? Juliette Golf Serra, Papa Uniforme, Juliette Golf Serra? Abrimos, Papa Uniforme, Juliette Golf Serra. Prossiga. O Juliette Golf Serra decolou de Veracruz, DCT, Cira de Santana, acionado 2000, na sua equipe. Papa Uniforme, Juliette Golf Serra, mantenha sob regras de voo visual, o 1.500 pés, ajuste na 0 no 5, acione código transponder 0141, confirme PLB e tipo de equipamento. 0141, PLB 01 ultraleve de flight, o light. Tente, irá prosseguir para Veracruz, para Feira de Santana, 1.500 pés? Afirmo. Tente, quando possível estimar de pouso? Controle, o Juliette Golf Serra estima pouso aos 1629. 1629, ciente, grata. Juliette Golf Serra. Salvador, muito boa tarde, 2013, ponto de espera, 90, pronto. 2013, boa tarde, autorizada, linha de decolagem, pistão 90, vento 170 graus, 089. Boa tarde, linha da cola, pistão 90, voo 2013. Mantenha sob regra de voo visuais, 1.500 pés, sem frequência de pré-coordenação. Juliette Gomes, Serra, na Bibri, para coordenação, grato. Azul 2771 para descida. Azul 2771, desça para 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições, confirmado? Afirmo, ajuste na 095. Ciente, muito obrigado, na 095, 4 mil sem restrições, Azul 2771. Papa Uniforme, Juliette Golf Serra. Decolar 203, chame o controle Salvador, 120, décima 8, bom. Controle Salvador agora em 208, muito obrigado, um bom final de semana. Igualmente. Da Bahia, boa tarde, 2013 da Gol, na sua escuta, Arboruno. Gol 2013, contato radar na decolagem, via saída Arboruno, sub, mantém nível de voo 360. Subindo via, Arboruno vai pro 360, o Gol 2013. Polivaduno, azul 2771. Controle o Papa de Fábio, 7 Fone Juliana, informa Juliette Golf Serra, a 2 a 7 milhas da rádio Feira de Santana, chame a mesma na frequência 131.3. Chamará a feira em 131.3 do Juliette Golf Serra. Afirma. Gol 2.0.3, mantém inicialmente o perfil de saída. Mantendo o perfil de saída, 2.0.3. Azul 2771, toque Savaduna. Azul 2771, mantenha o perfil de chegada. Vai manter. Dono 255, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Via Bonf, aqui é o 050, 255. Azul 2771, no tráfego 2 horas, 37 milhas, rumo oeste. Boeing 737-800, passando 060 em ascensão. CX. Gol 2013, tráfego 12 horas, 35 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 130 para 4 mil pés, Alphatango 72. Estamos CX, o gol 2013. Controle Salvador, Juliette Golf Serra, autorizado, livre. Uniforme Juliette Golf Serra, autorizado ficar na frequência ali para coordenação, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Chame a rádio Feira de Santana na frequência no 31.3. Juliette Golf Serra para livre, chama na feira em 131.3 grado, bom dia. Bom dia. Patango Oscar Golf Uniforme, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Patango Romeu, Tango Golf, contato radar, 75 milhas, noroeste do VOE de Salvador, mantenha sobre condições visuais, ajuste no 095, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Descida a critério. A ciência é autorizado, voa direto à posição através Paris e Romeu Tango. Autorizado, já voou visual na rota, Romeu Tango Golf? Afirma que o visual na rota já voa. Quente, autorizado a proa de Paris. Direto Paris e Romeu Tango. Do 2771, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, repassabilizado. 2000 no 095, a pista estabilizada no X-Ray, o azul 2771. Patango Oscar Golf Uniforme, decolada 08, chame controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, graças, Areta, como até mesmo. Controle Salvador, boa tarde, Patango Oscar Golf Uniforme. Patango Oscar Golf Uniforme, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, sub mantém nível de voo 100. Via Arbo 1, 100, Oscar Golf Uniforme. 0.3, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288.353, pro voo 2013, um bom final de semana. Igualmente, bom voo. Gol Uno 255, desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste no 095. 4015, Gol no 255. Controle simulador, passarelo 2230. Passarelo 2230, via chegada a man, desça até o nível de voo 100, ajuste 1015. Passarelo 2230, desça a man, via até o nível 100 com 1015. Oceano 6141, via chegada Golf, desça para nível de voo 080, ajuste no 095. 080, Passarelo 2230, tráfego 3 horas, 15 milhas, rumo sudeste, passando nível de voo 084, em descida, Papa Alfa 34. Passarelo 2230, sente. Papa Tango Romeu Tango Golf, tráfego 9 horas, 14 milhas, rumo sudeste, descendo para nível de voo 100, Alfa Tango 72. Consciente do tráfego, negativo visual, Romeu Tango Golf. Papatango Oscar, Golf Uniforme, voz direto árvore. Direto árvore, direto Oscar, Golf Uniforme. 2230, no ideal de descida. Passarelo 2230, desça para o nível de voo 090. 090, 2230, desce via. Patango Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme. Tango Oscar Golf Uniforme, sub e mantenha nível de voo no 00. 1-0-0, Oscar Golf Uniforme, graças a Deus. 2771, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895. Gol 1255, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposta avisada. Maria estabilizada, 255. Torre Azul 2771, ILS visual campo. Azul 2771, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 089. Sente de pouso na 10, Azul 2771. É 141, número 3 na aproximação, reduza para 2309. Após a mesma será autorizado. 255. Zona 255, prossiga. Possibilidade de efetuar o uísque? Autorizado o procedimento uísque da pista 10, desça para 2.500 pés, ajuste 10 no 5. Autorizado voar Serra Vitor 367, reporte passando Serra Vitor 366, gol no 255. Ok, vou informar estabilizado, gol no 255. Faria 2230, autorizado descer para 4.000 pés, sem restrições. 2230 para 4.000, sem restrições. Salvador, Chané 63, não sei o que está mais. Chané 63, 15, via chegada Amã, desça para o nível de voo 080, ajuste no 095. Via chegada Amã, 080. Chané 6141, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. 2230, tem condições de voar Duna? 2230, afirmo, tem condições de voar Duna. Vai direto Duna. Direto Duna, 2230. Estádio 71 no solo 16, ao liberar a próxima direita via Eco, chame solo Salvador no 21-9. 219, Açu, 5, 3378, autorizado decolagem pistão na 0, vento 18, 0 graus, 089. Desde decolagem 3378. Mais próximo de Duna? A presente velocidade até 5 milhas para Duna. Gente, está efetuando algum desvio? Negativo, está na proa 125 voando Duna. Controle Salvador, Oxenair 62, 26, informação Mike. Quatro. Chané 6226, boa tarde, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 090, ajuste no 095. 090, com 095, Chané 6226. Chané 6141, reduza para 2009. 2009, Chané 6141. Chame controle Salvador no 20, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, 3378. Boa tarde. Salvador, boa tarde, 3378. 3378, contato radar na decolagem, via saída Momo, sub e manteiga nível de voo 310. Via Momo, 310, 3378. Zona 255 estabilizado. Afirmo, estabilizou. Até tirando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, gol 255. Pontoso. A Atalha 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, aposta frisada. Zero, desceu para 2000 pés, portaria estabilizada. Aí, Salvador, boa, Gol no 255. Gol no 255, boa tarde, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 089. Pouso livre, cabeceiro no 0, Gol no 255. Diretamente, autoridade, chegou sem falar. Tan 3378, tráfego 1 hora, 18 milhas. Rumo sudoeste, passando nível de voo 085 para o 050, Airbus 320. Sim, 3378, obrigado. 378, confirme, está na proa de Abuco? Proa de Abuco, virar a curva na direita, proa de Abuco agora, 3378. Sim, o Chané 6141, tráfego 11 horas, 15 milhas. Rumo noroeste, passando nível de voo 050 em ascensão, é bus 320. Sim, 6141, tenha mesmo. Tané 6226, reduza para 2009. 2009, a Chané 6226. Já estabilizado na Praia de Abuco, 3378. Sim, Titan 3378. É 6141, vetoração para o sequenciamento, curva à direita na proa 220, está limitado pela radial 280 do VR de Salvador, desce até 4000 pés. Direita, proa 220, limitado pela radial 280 de Salvador, desce para 4000 pés, 6141. Chané 6315, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. 050, 1015, 6315. O 2230 iniciando a redução para 170 nosso. Sim, que passaria 2230, reposto estabilizado. Estará estabilizado 2230. Almatan Golfo, Golfo Uniforme, não receba o seu modo Charlie, confirme nível que cruza. Atingiu uma CP na Oscar Golfo Uniforme. Sim. O Chané 6315, autorizar direto Duna. Direto Duna, 6315. É 6226, desça para o nível de voo 060. Desce 060, Chané 6226. Tan 3378, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 265, secundário 2545, portanto. 3378, obrigado, boa tarde. Boa. O Chané 6226, tráfego 10 horas, 14 milhas, rumo oeste, mantém nível de voo no 00, Charlie 208. 76226, obrigado. O Chané 6141, para o curso localizador, curva esquerda, proa 150, reposta frisado. Desça para 2000 pés, ajuste no 095. Esquerda 63105, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste na 095. 4.000 na 095, 63, sim. Saindo 2230 estabilizado. 02230, completo final do procedimento, transmissora Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, passaria do 2230. Salvador, passaria do 2230. Passaria 2230, avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 170 graus, 089. Autorizado, pouso na 10, passaria 2230. Chanel 6315, aguarde, desça para 4.000 pés. Aguarde. Chanel 6141 estabilizado. Estabilizado, 6141. Chanel 6141.